Deus, nosso grande Pai, nossa grande bondade, possa te cobrir de bênçãos estendendo suas mãos para que todos os seus anseios sejam amenizados. É muito duro para aquelas pessoas que não acreditam no poder de Deus, não confiam nas suas santas palavras. Você é parte do Senhor, merecedor das riquezas que Ele possui, e não seria justo não acreditar. A grande vitória está naqueles que confiam, acreditam na sua misericórdia, pois Ele redimiu por amor a nós e nos deu de graça essa vitória. Então verás que com amor tudo se pode, tudo se fortalece. As suas qualidades de amor provam a existência de Deus na sua vida, dando mais ânimo para encarar as grandes tribulações. Seja firme e siga confiante a sua estrada. Há algo que nem sabemos sobre a espera triunfal. Deus está contigo.